atentos aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. A jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Que sejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Hoje nós estamos iniciando com um pouquinho de atraso, tivemos alguns problemas técnicos, mas que estão todos resolvidos e nós estamos aqui muito dispostos para fazer um belo programa. Continue conosco. Meu nome é Sérgio Aguiar. E esse é o programa de número 241, do dia 20 de novembro de 2019. E nesse instante são 19 horas e 40 minutos dessa noite agradável de quarta-feira. Falamos ao vivo, direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. E quem participa do programa de hoje conosco é a Maria Antônia Padoan. Já nós vamos estar falando com ela. E hoje na técnica temos também a honra de contar com o nosso querido Wilson Roberto Garcia. No programa Visão Espírita, discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida e a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta com base nos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe, envie suas dúvidas ou os seus comentários pela internet no endereço facebook.com/uniãoradioweb. Deixe seu recado, faça sua pergunta, pois a sua participação é muito importante. Temos aqui algumas datas para que a gente lembre na semana. A primeira delas é o dia de hoje, Dia Nacional da Consciência Negra. Amanhã, Dia Nacional do Compromisso com a Criança, o Adolescente e a Educação. E no dia 23, mais precisamente no ano de 1795, nasce Amélie Gabrielle Boudet, Madame Allan Kardec, e desencarna a 21 de janeiro de 1883 em Paris, França. Importante, boa noite, Maria Antônia. Importante a gente falar um pouquinho do dia de hoje, o dia da consciência negra, mas mais do que tudo, o dia da consciência, né? Importante a gente vai falar bastante sobre isso no dia de hoje, mas é importante a gente enfatizar esse dia, que já está quase acabando aí. Nesse primeiro bloco, nós vamos ler o capítulo O Quadro Negro, do Espírito Emmanuel, extraído da obra Vinha de Luz, que foi psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, baseado no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 16, versículo 4. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vo-lo tinha dito. Referia-se Jesus aos próprios testemunhos. Entretanto, podemos igualmente aplicar-lhes os divinos conceitos a nós mesmos, desencarnados e encarnados. Cada discípulo terá sua hora de revelações do aproveitamento individual. As escolas primárias não dispensam o habitual quadro negro destinado às demonstrações isoladas do aluno. À frente do professor consciencioso, o aprendiz mostrará o quanto lucrou sem os recursos do plágio afetuoso entre companheiros. Sobre a zona escura, o giz claro definirá fielmente a posição firme ou insegura do estudante. E não será isto mesmo o que se repete na escola vasta do mundo? O homem, nas lutas vulgares, poderá socorrer-se indefinidamente dos bons amigos. O pai permite semelhantes contatos para que as oportunidades de aprender se lhe tornem irrestritas. No entanto, lá vem aquela hora em que a criatura deve tomar o giz alvo e puro das realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes. Alguns aprendizes fracassam porque não sabem multiplicar os bens nem dividi-los. Ignoram como subtrair a luz das trevas. Somam os conflitos e formam equações de ódio e vingança. Esquecem-se de que Jesus salientou o amor por máxima glória em todas as situações do apostolado evangélico. E que mesmo na cruz, depois de receber os fatores da injúria, da perseguição, da ironia e do desprezo, somou-os na tábua do coração, extraindo a divina equação de serenidade, entendimento e perdão. Oh, vós que ides ao quadro negro das atividades terrestres, abandonai o giz escuro da desesperação. Escrevei em caracteres de luz o que aprendestes do Mestre Divino. Revela o próprio valor. Lembrai-vos que instrutores benevolentes e sábios vos inspiram as mãos. Abençoai o quadro negro que vos pede o giz de suor e lágrimas, porque junto dele podereis conquistar o curso maior. E assim, imersos nesta atmosfera de espiritualidade, é que eu posso, enfim, passar a palavra para minha querida Maria Antônia. Boa noite, Maria Antônia. Sérgio, boa noite. Boa noite ao Wilson, que está conosco, e aos ouvintes, sobretudo, com os quais contamos para que possamos realizar esta tarefa bendita todas as quartas-feiras. Que o Senhor, bom Deus, abençoe a todos os ouvintes e possa mantê-los em contato conosco com as suas vibrações. Esse texto, como sempre, Emmanuel é muito profundo nas suas colocações, né? Ele nos traz um exemplo muito concreto da forma como nós devemos nos conduzir ao longo da nossa caminhada, a fim de que possamos realmente evidenciar a nossa transformação espiritual com base nos ensinamentos da Boa Nova trazidos por Jesus. Então, quando ele fala sobre a hora de revelações, né? Quando ele fala que cada discípulo terá sua hora de revelações do aproveitamento individual. Que hora é essa? Né? Que pergunta nós fazemos? A que hora seria essa? Que ele faz projeção para os discípulos, mas também ele fala de nós assim como o texto fala, né? Que assim como os discípulos, essa mensagem se aplica a nós todos também. A hora em que nós vamos revelar o nosso amadurecimento e o nosso crescimento, nós vamos evidenciando nas nossas experiências diárias, nas nossas experiências de maiores dificuldades, nos momentos de sofrimento, porque é no sofrimento que nós vamos revelar o quanto nós aprendemos e desenvolvemos as virtudes que nós precisamos, que Jesus nos ensinou. Não que nós tenhamos sempre que sofrer, mas o sofrimento, ele burila nosso espírito, porque o nosso espírito ainda é bastante imperfeito, né? E quando ele toma como exemplo o quadro negro do professor que Na verdade, o aluno vai evidenciar o seu conhecimento, o seu aproveitamento dos ensinos que o professor ministrou. Ele vai utilizar o quadro negro e ele fala que vai evidenciar o seu aproveitamento com a luz do giz no quadro, né? E nós fazemos isso. Então, o quadro é a nossa experiência de vida. E há determinados momentos nas nossas experiências que elas são mais profundas, elas são mais dolorosas, elas são mais difíceis. E é nesse momento que nós precisamos manter a calma, manter a serenidade, confiar, expressar nossa confiança em Deus com o aguardo, com a resignação. Eu vejo que esse texto nos mostra muito a importância da resignação para que, de fato, nós possamos expressar o aprendizado que recebemos do nosso Mestre Jesus. Assim como o aluno recebe as informações e aprende lá do seu mestre em sala de aula, nós recebemos de Jesus. Sendo com a diferença que os ensinamentos que nós recebemos em sala de aula, no nosso dia a dia, são ensinamentos para a nossa sobrevivência carnal, as nossas experiências carnais, as nossas experiências profissionais. E, no entanto, Jesus vai muito mais além, porque quando Jesus traz os seus exemplos e exemplificando com a sua própria vida, com a sua própria conduta, ele traz uma experiência que é eterna para nós, que é para o nosso espírito. E se nós soubermos aproveitar essas experiências e evidenciar o nosso aproveitamento, nós teremos largos avanços no nosso progresso espiritual, na conquista da verdadeira paz, da fraternidade e, sobretudo, da felicidade verdadeira e perene. Eu gostaria, acho que é o que eu tenho assim, para dizer. O que me chamou também a atenção é essa ênfase que no final do texto ele dá, né? Ele fala, ó, vós que ides ao quadro negro das atividades terrestres. Então, a vinda para o quadro negro são as nossas encarnações, né? Então, quando nós chegamos aqui na nossa encarnação, nós vamos enfrentar uma sala de aula para desenvolver nossas atividades de aprendizagem. E ele fala, abandonai o giz escuro da desesperação. Mas a gente, para abandonar o giz escuro da desesperação, é preciso ter força interior de fé, confiança de que tudo passa e, principalmente, ter essa conexão com o mais alto, sabendo, através do Evangelho de Jesus, que tudo passa e que o dia de amanhã será muito melhor, que nós nos depararemos com o reino de Deus em nós. Muito, muito lindo, muito bons esse texto. Pontos, muito bons pontos que você colocou. Quando eu li o texto na preparação para o programa, Maria Antônia, essa questão do quadro negro, algumas coisas até, porque você já comentou realmente o contexto, eu vou pensar algumas coisas aqui, até para provocar algumas discussões, mas o quadro negro e o giz branco, né? Tem o quadro negro e o giz negro, em algum momento ele fala, né? O quadro negro e o giz branco. O quadro negro ali, e aquilo que você vai escrever, o branco no quadro negro, sem distrações, ali está na pureza aquilo que você está fazendo, sem atos externos. Eu vou levando a analogia para esse lado, que é esse momento único do ser, onde estamos gravando na nossa própria consciência, gravando conosco. Não estamos prestando contas a Deus, mas estamos prestando contas a nós mesmos, nesse aspecto. Então, eu pego o quadro negro, o giz branco, trazendo essa analogia, onde aqui não há distrações, aqui não há atos exteriores, aqui é preto no branco, como a gente costuma dizer no popular, né? Assim, não tem firula, não tem floreio, é preto no branco. A gente costuma dizer isso no ditado popular. O outro aspecto que esse texto também me acorreu é: evolução é um ato individual. A gente não aprende por osmose, só convivendo com pessoas boas. Na verdade, eu consigo mimetizar, imitar comportamentos. Eu consigo imitar alguém que tenha bons comportamentos e também consigo imitar alguém que não tenha bons comportamentos. Mas o que vai valer para mim como indivíduo, que é o momento onde o indivíduo está, apesar, ele pode contar com os companheiros, como o texto diz, mas na hora do vamos ver é você, ali, e a vida. Então, esse ato individual onde eu posso eventualmente me inspirar com comportamentos que eu gostaria de ter, e isso de certa forma trazer algum tipo de reflexão para mim, para que eu possa modificar o meu próprio comportamento, o meu próprio quadro. Então é um desafio individual, porque todos somos únicos e todos temos experiências, vivências, traumas, limitações que eventualmente outros não têm. Essa talvez seja uma das belezas da encarnação, onde falta uma virtude, se encontra a virtude no outro, onde falta a virtude no outro, ele encontra em você, e essa troca é muito saudável, muito salutar. E o aspecto também que eu gostaria de destacar, a questão giz branco, giz escuro. Giz branco dá transparência, de luz, de você, nas suas ações, no seu comportamento, nas suas vivências, procurar o máximo possível utilizar atos de luz e não o giz escuro, que é dar vazão ao seu lado trevas, que só vai, junto ao quadro negro, corroborar mais ainda com trevas, não vai aparecer muito os seus atos que não. Então, é esse tipo de analogia também que eu queria aproveitar para fazer, que esse texto traz de reflexão. Wilson, você está aí na técnica, compenetrado, buscando aí deixar tudo certinho, porque o Wilson veio nos socorrer hoje, né, na técnica. Ele está fazendo um papel especial, uma participação especial hoje aí. Algum comentário para nós, Wilson? Oportunidade para aprender só hoje. Sim. Hoje eu estou atento, os ouvidos estão atentos. Usa outro sentido hoje, não o da fala. Na humildade do Wilson, ele está dizendo que ele tem muita oportunidade para aprender hoje. Ele está na técnica, relembrando alguns conceitos aqui. Então, muito bem. Eu acho que... Sérgio, eu gostaria de levantar só mais um minutinho uma questão, porque o parágrafo aqui, ele deixa muito claro isso. E eu acho que vale a pena os ouvintes refletirem nessas questões, né? Ele diz assim: alguns aprendizes fracassam porque não sabem multiplicar os bens, nem dividi-los. Ignoram como subtrair a luz das trevas. Somam os conflitos e formam equações de ódio e de vingança. Nós estamos passando justamente por uma fase semelhante a essa, né, na nossa sociedade, nesse momento histórico do nosso país. E aí é preciso que estejamos muito atentos para que, ao contrário, né, a gente colabore sim para o bem, para a luz, e não para as trevas. E que saibamos tirar a luz dos momentos difíceis, saibamos tirar a projetar um giz branco num quadro negro quando ele se faz presente, né? E eu vejo que a nossa maior responsabilidade, além de nos responsabilizarmos por nós mesmos, pelo nosso crescimento, como você bem apontou, que é nós conosco mesmo, né? Porém, nós somos responsáveis quando nós somamos com a maldade do outro, com a imaturidade do outro, nós ampliamos a escuridão e as trevas. E nós precisamos tomar esse cuidado, né? Que a nossa responsabilidade duplica. Não só nos efeitos, mas também na ampliação, bem apontado. Na ampliação, que é o aspecto que se você não está fazendo o bem, de certa forma está contribuindo para o mal. Né? Isso, se não faz o bem, contribui para o mal, mas tem aqueles que ainda somam, né? Ainda conseguem sair e somam. E que é esse o maior cuidado nosso hoje, no momento histórico que nós estamos vivendo no mundo e em particular no nosso Brasil, né? Mas nossa responsabilidade aumenta, porque se somos responsáveis pela nossa melhoria, não é só por nós, nós temos também que zelar pelo nosso ambiente, pela nossa sociedade, pelo nosso próximo, né? Bastante atual o que você está falando mesmo, Maria Antônia, até por essa questão do fake news, né? As pessoas que às vezes esparramam boatos, que não verificam as fontes, a veracidade das coisas, só cria mais confusão. É bem no ponto que você colocou de somar ao mal, né? Ao invés de você levar esclarecimento, de parar com parar de fomentar a maldade, você eventualmente dá vazão e propagar. E um aspecto que quando você estava falando me veio à mente, que tem tudo a ver com o que você está falando, é: mesmo que você ache que a tua luz esteja muito tímida, muito fraquinha, no escuro, nas trevas, ela se sobressai. E muitas vezes é exatamente nas trevas que você vai perceber que você tem a tua luz. Né? Que você é luz. Mesmo que seja uma lamparina. Mesmo que seja luz de uma lamparina. Às vezes a gente quer ser um holofote, mas não tem condições. Mas se somos uma lamparina, ela clareia, não é? Exatamente. É que até Jesus pede para colocar a luz, né? A luz do alqueire. Debaixo do alqueire, né? Exatamente. Bom, muito bom, muito boa lembrança. E nós estamos, amigos ouvintes, para a campanha para a leitura do livro espírita. Leitura e estudo do livro espírita. Muita atenção para essa orientação. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com essa frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação espírita. São elas: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando que você pode adquirir estas e outras obras na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, número 583, esquina com a Alferes José Caetano. E nesse momento, eu peço ao Wilson que traga a prece súplica de Terezinha de Oliveira. Serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita. Estamos aqui, eu e a Maria Antônia, vamos tentar aproveitar ao máximo e passar bons ensinamentos. Vamos para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, itens 50, 51 e 52. Eu faço a leitura e depois a Maria Antônia faz os comentários. O capítulo intitulado Pelos Inimigos do Espiritismo. E o item 50. Bem-aventurados os famintos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ditosos sereis quando os homens vos carregarem de maldições, vos perseguirem e falsamente disserem contra vós toda espécie de mal, por minha causa. Rejubilai-vos então, porque grande recompensa vos está reservada nos céus, pois assim perseguiram eles os profetas enviados antes de vós. No livro de Mateus, capítulo 5, capítulo 5, versículos 6, 10 a 12. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perder a alma e corpo no inferno. Mateus, capítulo 10, versículo 28. E o item 51. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que abrange a de consciência. Lançar alguém anátema sobre os que não pensam como ele é reclamar para si essa liberdade e negá-la aos outros. É violar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e o amor ao próximo. Perseguir os outros por motivos de suas crenças é atentar contra o mais sagrado direito que tem todo homem, o de crer no que lhe convém e de adorar a Deus como o entenda. Constrangê-los a atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrarmos que damos mais valor à forma do que ao fundo, mais às aparências do que à convicção. Nunca a abjuração forçada deu a quem quer que fosse a fé. Apenas pode fazer hipócritas. É um abuso da força material que não prova a verdade. A verdade é senhora de si, convence e não persegue, porque não precisa perseguir. O Espiritismo é uma opinião, uma crença, fosse até uma religião, porque senão teria liberdade de se dizer espírita, como se tem a de se dizer católico, protestante ou judeu, adepto de tal ou qual doutrina filosófica, de tal ou qual sistema econômico. Essa crença é falsa ou é verdadeira? Se é falsa, cairá por si mesma, visto que o erro não pode prevalecer contra a verdade quando se faz luz nas inteligências. Se é verdadeira, não haverá perseguição que a torne falsa. A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa, e cresce com a magnitude e a importância da ideia. O furor e o desabrimento dos seus inimigos são proporcionais ao temor que ela lhes inspira. Tal a razão porque o cristianismo foi perseguido outrora e porque o espiritismo o é hoje. Com a diferença, todavia, de que aquele o foi pelos pagãos, enquanto o segundo o é por cristãos. Passou o tempo das perseguições sangrentas, é exato. Contudo, se já não matam o corpo, torturam a alma, atacam-na até nos seus mais íntimos sentimentos, nas suas mais caras afeições. Lança-se a desunião nas famílias, excita-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido. Investe-se mesmo contra o corpo, agravando-se-lhe as necessidades materiais, tirando-se-lhe o ganha-pão, para reduzir pela fome o crente. Capítulo 23, número 9 e seguintes. Pela grandeza do capítulo, eu vou dar uma paradinha. Maria Antônia, se você quiser tecer algum comentário nessa primeira parte. Eu vejo que acho que a gente pode começar pelo prefácio, bem na introdução do prefácio, que ele fala que de todas as liberdades, a mais inviolável é a liberdade de pensar, que abrange a consciência. Eu acho que esse aspecto é muito importante para a nossa reflexão, porque todos nós temos direito de pensar, todos nós temos direito de expressar, inclusive, o nosso pensamento. E é por causa desse pensar que todos têm essa liberdade, que muitos não assumem essa liberdade e querem impor aos demais, é que acaba tendo muitos conflitos, cria-se partidos, cria-se divisões. Na verdade, é porque o pensar absoluto, o pensar que cada um tem e achar que o seu pensar é o correto, é que leva à divisão entre as pessoas. O que não é essa a proposta de Jesus, muito pelo contrário, né? E aqui mais no texto, quando ele fala assim, que antes a razão, o cristianismo foi perseguido outrora e porque o espiritismo o é hoje, com a diferença, todavia, de que aquele foi pelos pagãos. Então, os cristãos foram perseguidos pelos pagãos. Enquanto hoje o espiritismo é perseguido pelos próprios cristãos. E daí, existe uma lei chamada Lei da Inversão Social, que se aplica, na qual, nessa lei de inversão social, se aplica a lei de causa e efeito. Então, quando nós sabemos que para que o homem possa progredir, existem as leis naturais e que as duas leis mais importantes para o nosso progresso é a lei da evolução e a lei de causa e efeito, então, quando alguém ou quando uma sociedade age praticando o mal contra outra, por questões de pensamento, por questões de convicções, que foi o que aconteceu na época de Jesus, né? Porque Jesus passou pela experiência que passou e todos os cristãos também foram, sofreram extremamente durante o tempo da implantação do cristianismo. E existe até uma frase que diz assim, né, que os estudiosos comentam que cada sangue derramado, novos cristãos brotavam, né, da terra. Por quê? Porque o cristianismo se multiplicou muito rápido. Só que aqueles pagãos precisaram reencarnar e renascer na condição de cristãos para poder entender e para poder aprender. Então, nisto vem a lei de causa e efeito. Porque toda vez que a gente submete os outros à escravização, nós não estamos escravizando pessoas carnais. Nós estamos assumindo uma postura moral rebaixada. E não é o fato de prejudicar uma pessoa ou um grupo, mas é a consequência do nosso ato, que é um ato destrutivo. Então, quando a gente tiver que reencarnar de novo, a nossa consciência, que é esse pensar que abrange a nossa consciência, nós vamos ter a lucidez de pensar que nós prejudicamos os outros. E nós vamos querer fazer a correção. Daí nos é dado a lei natural chamada causa e efeito. E nós, então, vamos ressarcir essa falta nossa nós vamos corrigir essa falta com uma nova oportunidade de reencarnar. E aonde é que nós vamos reencarnar? Aquele que praticou o mal, aquele que perseguiu os cristãos, vão nascer como cristãos. É para enfrentar o outro lado. Para poder fazer um enfrentamento, para poder entender qual era o pensamento da Boa Nova, para poder entender o que é o sentido do amor de que Jesus de fato falava. É a lição pelo amor, criando uma certa empatia. Isso, isso mesmo. Então, a mesma coisa... então, isso que, que eu estou falando da inversão social é que, socialmente falando, aconteceu isso. Quando você vê no processo histórico, os cristãos eram agredidos, violentados, houve toda uma força contrária ao cristianismo. Para onde foram esses espíritos que perseguiram os cristãos? Eles ficaram muito tempo na espiritualidade para depois retornar à Terra como uma nova oportunidade de entendimento, de se cristianizar, né? De se evangelizar. E tem um detalhe, quando eles agiam desta forma, levado pela pressão social, quando eles passam pelo processo, eles de fato se evangelizam. Mas aquele que de fato tinha ainda muito mal e fazia aquilo pela maldade, ele não aproveita e ele volta para a encarnação aqui e não aproveita a sua encarnação e não se transforma. E ele continua praticando mal. Daí ele deixa de perseguir os cristãos e passa a perseguir outros. Então é o que nós vamos vendo. Quem, os cristãos que estão perseguindo o Espiritismo, são exatamente aqueles que nasceram na condição de cristãos para poder se transformar, para poder aprender. Mas como dentro de si está arraigado o orgulho, a vaidade, então eles fazem perseguição contra o Espiritismo. Porque ele continua com a mesma característica. Isso. Da inclinação da crítica ao que não sai da cabeça própria, né? Isso, exatamente. Então eu vejo que esse texto, ele é bastante importante para nós refletirmos. E qual é a diferença quando a gente lê esse texto e essa explicação que a doutrina espírita nos traz em relação a outras situações? Porque ela deixa muito claro que existe um equilíbrio na lei divina, né? E que Deus não pune ninguém, não é por punição. Isso está acontecendo por uma questão de inversão natural decorrente da lei de causa e efeito. Muito bem. Eu quebrei o item 51 nessa primeira parte, e agora vou ler a segunda parte, que é, agora ele fala em torno de consolo aos espíritas. Espíritas, não vos aflijais com os golpes que vos desfiram, pois eles provam que estáis com a verdade. Se assim não fosse, deixar-vos-iam tranquilos e não vos procurariam ferir. Constitui uma prova para a vossa fé, porquanto é pela vossa coragem, pela vossa resignação e pela vossa paciência que Deus vos reconhecerá entre os seus servidores fiéis, a cuja coragem ele hoje procede para dar a cada um a parte que lhe toca, segundo suas obras. A exemplo dos primeiros cristãos, carregai com altivez a vossa cruz. Crede na palavra do Cristo, que disse: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Ele também disse: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal, e orai pelos que vos perseguem. Mostrai que sois seus verdadeiros discípulos e que a vossa doutrina é boa, fazendo o que ele disse e fez. A perseguição pouco durará. Aguardai com paciência o romper da aurora, pois que já rutila no horizonte a estrela d'alva. Capítulo 24, número 13 e seguintes. Esse já trouxe um consolo, já, né, Maria? Já traz a mensagem de encorajamento. Encorajamento. É, e de não temor, né? E rever, inclusive, o sermão da montanha, né? Quando Jesus, ele, que é um sermão que traz todo o consolo, trouxe para aquela época e traz para nós hoje, né? Embora eu veja que na atualidade a gente já não sofre tanto essas perseguições de uma forma tão contundente quanto já se sofreu na época de Kardec. Há pouco tempo nós estávamos falando aqui do alto de Barcelona, quando foram queimados todas as obras, né, que Kardec havia publicado. Então a gente vê que hoje temos críticas, nós temos gente que navega contra, né, a correnteza do conhecimento doutrinário, mas já não é com tanto preconceito. E eu vejo que tem até ocorrido um esforço, tanto por parte de espíritas quanto outros religiosos, de haver uma aproximação. Eu estou comentando isso porque li agora, há poucos dias, uma experiência interessante no Rio de Janeiro, que a caridade está unindo pessoas de diferentes religiões. Que um trabalho de socorro, de amparo a famílias necessitadas, em que as pessoas se reúnem. E quem são as pessoas que se reúnem? O grupo do terreiro de Candomblé, porque no Rio tem muito isso, né? É, um grupo evangélico, um grupo católico e outro grupo espírita. E eles se reúnem justamente num local que é o terreiro do Candomblé. Porque esse pessoal do Candomblé tinha um grupo muito grande de famílias carentes lá da favela. E eles precisavam de ajuda. E daí uma das pessoas era amiga de uma pessoa evangélica que queria fazer um estágio social na Faculdade de Serviço Social. E eles, então, abriram porta e a própria faculdade se envolveu e acabou aproximando as pessoas. E isso me faz muito lembrar de que essa é a nossa missão na Terra. Cada um segue seu caminho religioso porque é de acordo com a sua maturidade espiritual. Porém, o que deve unir-nos e nos tornar mais fraternos é a ação da caridade que está acima de tudo que Jesus nos propõe, né? Então, é agir como Jesus agiu na Terra. Jesus nunca olhou e nem tampouco evidenciou a religião. Inclusive, numa das passagens do Evangelho, ele fala, né, que não é a religião que importa, mas é os seus ensinamentos. Que se desse muito valor para a religião, os ensinamentos não iriam se evidenciar. E o que ele veio fazer foi trazer as informações ao reino de Deus. E cada religião vai trazer um apelo interior em cada um. Isso. O importante é a pessoa realmente entrar em contato com esse apelo. A boa religião é aquela que nos torna pessoas melhores. Pessoas melhores. E eu acho que o ouvinte já deve ter percebido que nessa primeira parte nós tocamos bastante na questão do preconceito também. Isso. É, e não só o preconceito aí, nesse caso falamos do preconceito religioso, mas podemos extrapolar todos os ensinamentos. Hoje é dia da consciência negra, numa provocação de discussão para que todos olhássemos para uns para os outros como seres humanos. Como seres humanos, irmãos nossos. De raça, né? Como seres fraternos, todos nós aqui no planeta, para viver uma determinada provação, e essa provação passa pelo gênero, passa pelo local que nós estamos reencarnando, pela família, pelo tipo de prova individual que todos teremos. Então é importante que também o ser humano perceba, e a gente vai perceber na fala de Kardec, que muitas vezes a gente ataca a diferença. E a diferença ela existe para nos provocar o choque de contextualizar e também de contestar eventualmente aquilo que a gente acha que é o certo. É o certo, né? Então, a diferença ela precisa ser olhada com curiosidade, porque a diferença vai suscitar em nós a possibilidade de uma mudança de comportamento, de uma mudança interior que vai fazer com que a gente possa, ao invés de focar na diferença, possa focar na igualdade. Quando você falou esse exemplo do Rio, maravilhoso, porque acabou sendo um trabalho ecumênico, né? Sim. De diversas religiões se unindo em prol do quê? Daquilo que era o que era realmente relevante, que era o auxílio às famílias, e todos acabaram ao se unir para resolver o problema, na solução, passaram então a focar num objetivo comum, que é o que se espera, esse senso de fraternidade para todos nós que estamos aqui encarnados. Agora eu vou ler, Maria Antônia, a prece de item número 52, também muito bonita. Senhor, Tu nos disseste pela boca de Jesus, o Teu Messias, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai aos vossos inimigos, orai pelos que vos persigam. E Ele próprio nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Seguindo esse exemplo, meu Deus, imploramos a Tua misericórdia para os que desprezam os Teus sacratíssimos preceitos, únicos capazes de facultar a paz nesse mundo e no outro. Como o Cristo, também nós te dizemos, perdoa-lhes, Pai, que eles não sabem o que fazem. Dá-nos forças para suportar com paciência e resignação como provas para a nossa fé e a nossa humildade seus escárnios, injúrias, calúnias e perseguições. Isenta-nos de toda ideia de represálias, visto que para todos soará a hora da Tua justiça. Ora, que esperamos submissos à Tua vontade santa. Muito boa a prece, né? Muito bonita, né? Muito completa, né? Realmente, nós temos que nos tornar humildes e rogar ajuda justamente para que tenhamos a resignação, a paciência, o entendimento para com aqueles que ainda não pensam e não estão nas mesmas condições que nós. E que nós também não cometamos esses erros, né? E eu acho muito legal essa proposta, essa forma como a prece está sendo colocada, né? Eu acho que a prece por si só, ela fala. É um ato, dá para identificar aqui um ato de humildade, né? De resignação, de, apesar de eventualmente às vezes não compreendermos o porquê das perseguições, e você colocou muito bem a questão da reencarnação, a gente reencarnando com a mesma tendência, mudando de lado pelo mecanismo de causa e efeito e propiciando estar do outro lado, eventualmente, da perseguição ou de ser perseguidor, até para, de certa forma, criar esse sentimento de empatia com o momento do outro, com o contexto do outro. Isso. Com a posição espiritual que o outro está. Isso faz com que nós tenhamos esse senso de fraternidade. Eu acho que, de certa forma, todo esse capítulo do Evangelho, ele está colocando isso. Daqui, passemos a observar, a abraçar a diferença, a observar a diferença como sendo alguma coisa que tem algo a nos ensinar. E aí a gente desce do pedestal, desce da arrogância de se achar certo, e ao invés de focar nas diferenças, a gente foca naquilo que a gente tem de objetivo comum, daquilo que as religiões têm como igualdade. E muitas dessas aqui mencionadas, né? Dessas que você mencionou no Rio de Janeiro, o propósito maior é o amor, o propósito maior é, sim, a caridade. Colocou Jesus à frente, tudo pode ser ajeitado, né? Todas as diferenças podem ser equiparadas quando a gente coloca o amor, quando a gente coloca Jesus na frente. Nós aqui estamos falando de Jesus, porque somos cristãos, né? Mas se nós encontrarmos e vamos ver que existem outras culturas que não são, por exemplo, o budismo, né? Não é uma religião cristã, uma filosofia. É uma forma de pensar como Buda pensou. Mas veja o conteúdo doutrinário deles. Né? Então, eu vejo que o mais importante disso tudo, a exemplo dessa experiência do Rio de Janeiro, é que nós deveríamos nos procurarmos uns aos outros para estabelecer um diálogo interreligioso, mas não filosófico, teológico, mas estabelecer um diálogo de ações, um diálogo de programa em que as pessoas pudessem fazer o bem para o outro. É pelo seu sentimento que suas religiões provocaram de amor fraterno. Então, o objetivo único seria o amor fraterno e fazer o bem para o outro. E a gente vê que tem lances desse tipo de atitude, por exemplo, no período do Natal. Muitas vezes o Natal aproxima muitas pessoas de diferentes religiões por uma causa única, que é levar ou presentes para as crianças que não têm, acolher crianças que são órfãos e precisa de um e gostaria de ter um lar para comemorar o Natal. Quer dizer, tirando os aspectos econômicos, essas coisas todas, materiais do Natal, existem momentos na sociedade humana que existe essa chance das pessoas quebrarem esses tabus. E aprender a conviver com a diferença do outro, com pensar diferente do outro, encontrando um objetivo comum. Então, por isso que a ação é o objetivo comum, a ação no bem. Todas as religiões, elas pensam, pelo menos é esse o objetivo delas, né? É a ação no bem, voltada para Deus. Então, por que não haver esse diálogo interreligioso? Você lembrou muito bem, Maria Antônia, até para contestar, às vezes, algumas pessoas que dizem: ah, mas não adianta ter um dia só. Por exemplo, Dia Internacional das Mulheres. Isso, também tem muitas críticas. Deveria ser 365, mas esses pequenos momentos, como você lembrou bem, o Natal, mostra que nós somos capazes. Talvez a gente esteja tão distraído que não esteja percebendo que de vez em quando nós temos esses atos de bondade, de fraternidade, que são pequenos eventualmente, mas que só demonstram que quando a gente se foca, quando a gente coloca agenda comum e objetivo único, faz com que a gente possa perceber que a gente tem capacidade, que a gente está habilitado para agir dessa forma. Isso. É uma lembrança para nós mesmos. Estamos habilitados. Hoje é dia da consciência negra, que tenhamos feito as nossas próprias reflexões acerca de como as raças estão se tratando. Né? A gente está vendo, agora não só falando da raça negra, mas estamos falando dessas discussões, Estados Unidos contra a Coreia. Todas essas discussões que eventualmente acabam acontecendo de diferentes raças, que na verdade simplesmente são pessoas querendo prevalecer sobre outras. Talvez essa seja a agenda comum, que a gente consiga enxergar que para a gente ser aquilo que a gente quer ser, a gente não precisa prevalecer sobre os outros. Que não dá para ser a qualquer custo, que não dá para ser em cima da infelicidade do outro. É importante esse ponto de reflexão e que a gente possa aprender a respeitar o outro naquilo que ele quer professar, naquilo que ele quer ser. Dar o direito do outro ser como lhe aprover. Né? É como o Chico já disse, né? Tentar se cobrar para ser o melhor que consegue ser, mas dar o direito do outro ser como quer ser. Acho que esse é um grande ponto. Vamos agora aos nossos patrocinadores. A União Rádio Web é um projeto vinculado à USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, e é mantida com a colaboração de um grupo de abnegados companheiros que, unindo esforços, tornam possível que a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos possa alcançar os corações que dela necessitam. Agradecemos também a USE de Santa Bárbara do Oeste pelo patrocínio do programa Visão Espírita, edição de domingo. E você que ainda não colabora, participe, ajude a manter a União Rádio Web no ar. Você pode anunciar o seu negócio ou a sua empresa no nosso site ou no nosso aplicativo da União Rádio Web, seja para Apple, seja para o Android, ou, se preferir, deposite qualquer valor na conta poupança número 71850, dígito 4/500, agência 5189 do Banco Itaú. Repetindo, conta poupança número 71850-4/500, agência 5189 do Banco Itaú. E nós temos uma política de transparência, onde você pode acompanhar cada centavo da sua contribuição acessando o site unionradioweb.com.br/prestação-d-contas. Entre lá, saiba mais sobre a nossa Rádio Web e veja como você pode contribuir. Esse é o momento da nossa música, Chico Buarque, uma música maravilhosa escolhida, Gente Humilde. Fique com a nossa música. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, com um desejo de eu viver sem me notar, igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar, e aí me dá como uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é um lar. Pela varanda flores tristes e baldias, como alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. Eu que não creio, peço a Deus por minha gente. Gente humilde, que vontade de chorar. Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Visão Espírita. Essa é aquela parte onde nós falamos, fazemos algumas perguntas e a Maria Antônia vai responder. Nós estamos falando sobre desencarnação e estamos no item 2. Maria Antônia, muitos expressam o desejo de morrer dormindo ou repentinamente em oposição a um processo lento e muitas vezes doloroso. Quais são as consequências para o espírito nesses dois tipos aí de... que nós temos? Vai depender muito da condição espiritual do desencarnante. Porque se a pessoa que está desencarnando é uma pessoa que já tem muito conhecimento, espiritualmente bastante equilibrada, tem conhecimento, mas também tem os sentimentos de ligação da continuidade da vida com espiritualidade, independente de ser espírita ou não, essa pessoa, ao desencarnar abruptamente, ela poderá fazer sua passagem tranquila. Mas o que a gente ouve na literatura, existem obras como a de André Luiz, que descrevem muitas vezes que quando a morte é súbita, o espírito fica perturbado no desencarne, porque ele não entende o que aconteceu, né? E ao se perceber sem o corpo, muitas vezes ele nem toma conta do que ele não está mais naquele corpo. Então ele pode realmente sofrer um baque, se assustar, ficar sem entendimento do que está ocorrendo. Em contrapartida, quem passa por um processo de adoecimento, um processo doloroso, principalmente quando são doenças que a pessoa já tem conhecimento de que são doenças complicadas, que possivelmente pode levá-la ao desencarne, ela sofre, mas ela vai sofrer aqui, né? Ela está sofrendo durante a experiência no corpo físico. E para muita gente, desencarnar após uma longa jornada de dolorosa, de sofrimento, acaba sendo um alívio. E mesmo durante o processo assim, da terminalidade, essa pessoa vai se preparando. Então, por isso que nós não podemos falar taxativamente de que quem desencarna abruptamente vai sofrer e quem não desencarna não vai sofrer. Vai depender do estado de espírito do desencarnante, né? Mas, em geral, passar pela experiência de dor, de sofrimento, que muitas vezes é imposta antes do desencarne, a pessoa desencarna bem, acaba passando, se desperta na espiritualidade, entre amigos, entre conhecidos, e acaba entendendo o que aconteceu. E, aos poucos, vai se sentindo melhor, porque vai percebendo que vai se livrando dos laços da carne e, consequentemente, vai diminuindo os sofrimentos que os laços anteriores estavam impondo com a dor e o sofrimento físico. É muito bem colocado, Maria Antônia. Eu tive as duas experiências, na verdade. Meu pai, ele teve um AVC, enfisema pulmonar em 97 e ele foi desencarnar em 2001. E no tempo que ele ficou entre adoecer, passar por várias privações e desencarnar, a família pôde resgatar com ele uma série de características do passado, que não vem ao caso aqui, mas que se permitiu. E a minha mãe, que desencarnou agora em 2019, num domingo, que tinha acabado de sair da missa, tomando café com a família, simplesmente foi embora, né? Desencarnou. Então, essas duas nuances, mas que realmente cada um vai viver a sua própria experiência, e a forma como a gente vive é que vai denotar como a gente vai desencarnar, né? É, porque nós vamos levar exatamente aquilo que somos naquele tempo, né? Exatamente. Vamos à outra pergunta. Quanto tempo pode demorar para que um espírito se liberte do seu corpo físico? Olha, também é muito relativo, né? A gente vai percebendo que as questões do mundo espiritual, elas são todas únicas para cada um de nós. É muito relativo, por quê? Porque, normalmente, se uma pessoa desencarna dentro do tempo previsto de consumir aquele combustível vital que estava previsto para aquele corpo físico dela, quando ela desencarna, ela vai se desligando naturalmente. Então, dentro de 12 horas, 24 horas, ela está totalmente desligada. Mas existem situações em que, embora aparentemente o desencarno foi natural, foi tranquilo, Mas dependendo da forma como a pessoa se conduziu na vida e dependendo da maneira como ela agiu e agiu com relação à sua própria vida, à sua própria saúde, ela pode ter um desencarne tranquilo, aparentemente, só que ela abreviou seu desencarne. E ao abreviar esse desencarne, vai ser mais difícil para ela se desligar do corpo físico, porque a sua energia vital não está totalmente consumida. Então, ela continua vinculada ao corpo físico. Por essa razão, é que se dentro da doutrina espírita, quando se fala, por exemplo, incineração de um corpo, é que aguardemos. E a gente sabe que tem muitas culturas que têm o hábito de incinerar o corpo físico depois do desencarne. O que, que acaba acontecendo? É que se aguarde pelo menos 72 horas, né? Que seriam em torno de 3 dias, para que diminua o trauma do espírito desencarnante. Lembrando que o problema do sofrimento do espírito desencarnante não tem nada a ver com a justiça de Deus, não tem nada a ver com a espiritualidade, tem a ver com a própria consciência dele. E como nós vamos partir para a espiritualidade da maneira como nós nos conduzimos aqui, então quando nós nos surpreendermos em estado de desencarne, a gente realmente pode ou não sofrer conforme os nossos próprios sentimentos em relação à vida. Muito bem. Eu recebi um alô aqui do nosso amigo Denis Saito, está lá em Santiago, um ouvinte, está sempre conosco. Grande abraço, Denis. Hoje é aniversário do filho dele. Parabéns aí. Parabéns. É comum, Maria Antônia, que os espíritos recém-desencarnados estejam presentes no seu próprio velório? Pode acontecer, sim. Não significa que tenha que sempre acontecer. Por quê? Porque todos nós temos aquilo que nas outras doutrinas se chama de anjo da guarda, mas nós temos um espírito protetor que se responsabiliza em nos auxiliar durante a nossa jornada encarnatória. E ao desencarnarmos, e ele já sabe, ele tem muito essa compreensão de quando isso vai acontecer conosco, ele está nos amparando, nos auxiliando. Nós recebemos a presença dos nossos familiares, né? Então, muitas vezes, nós já estamos no plano espiritual e nem sequer estamos dando importância para o nosso corpo físico. Em geral, a gente vai acabar ficando preso à questão de velório, essas coisas assim, mas por conta das condições dos encarnados que choram, que se desesperam, que blasfemam algumas vezes e que impede o desligamento, o alçar voo desse espírito, né? Ou se esse espírito é extremamente comprometido, materialista não no sentido de... mas é muito apegado às coisas da Terra. Então, ele vai ter mais dificuldade de fazer essa... De fazer essa transição e de acompanhar os amigos espirituais que o auxiliam nesse instante do desencarne. Porque para desencarnar, há todo um trabalho de atuação da espiritualidade, que são o que nós chamamos de socorristas, que vem nos auxiliar no desprendimento energético físico nosso, que é o perispiritual, para que possamos retornar à nossa casa espiritual. E se nós formos muito materialistas, não tivermos nenhum vínculo espiritual, não tivermos nenhuma fé, nós podemos ficar presos aqui por aqui, inclusive participar do velório. Muito bem. E quais são as primeiras impressões de alguém que chega no plano espiritual? Eu acho que, de certa forma, já falamos na primeira pergunta, mas vale a pena comentar novamente, né? As impressões são diversas. Se um espírito desencarna tranquilo, equilibrado, é um espírito assim que tem convicção da continuidade da vida, da imortalidade da alma e que trabalhou muito em benefício dos outros aqui, que praticou a caridade, que fez o bem, em geral ele se desprende muito rápido do corpo e se encontra com os amigos espirituais e ele é festejado, assim como nós festejamos o nascimento de um espírito conosco, que são os nossos filhos, nossos bebês. Quando nascem, todos os familiares vão lá receber, vão lá visitar esse bebê e vai aguardar o nascimento desse bebê. Na espiritualidade acontece a mesma coisa com aqueles que desencarnam. Então vai depender das condições espirituais de cada um de nós. Contrapartida, pode ter espíritos que não têm menor convicção da continuidade da vida e ele nem vai perceber que se desencarnou, né? Então, e vai depender do seu estado moral. Achei a palavra mais adequada. Ele vai estar bem ou não no plano espiritual e vai ser recebido e vai perceber essa recepção de acordo com o seu estado moral. Mesmo que ele não acredite, por exemplo, na continuidade da vida, se diga que não acredita em Deus, mas é uma boa pessoa, de boa índole, uma pessoa que realmente só fez o bem, que defendeu o bem, é uma pessoa que arregaçou as mangas em prol do bem, ele será assistido por aqueles a quem ele fez o bem, que já partiram, inclusive, né? E daí ele vai ter a mesma sensação como se ele estivesse aqui na Terra. Vai ser abraçado, vai ser recebido. E o inverso pode ser verdadeiro também. A gente lembra daquele filme Ghost, né? O Ghost, tem outros filmes que mostram essas experiências pós-morte e que foi de sofrimento com aquele que era comprometido moralmente. Muito bem. Você tocou no assunto, na questão do velório. Você falou sobre, muitas vezes, familiares, dependendo do estado de cada um, pode criar uma perturbação e uma atração para o velório. Como é que é o efeito das preces que os encarnados fazem para aqueles que já desencarnaram? É muito importante, inclusive durante o velório, que ao invés das pessoas ficarem jogando conversa fora, porque em geral, né, nós encontramos com pessoas que nunca mais nós vimos ao longo da vida, nós vamos encontrar no velório, né? Dizem que a gente encontra em casamento, em velório, então nesses eventos sociais mais importantes aí a gente acaba encontrando os familiares, né? E nessas situações, às vezes, as pessoas ficam jogando conversa fora, tratando de qualquer outro assunto, menos do desencarnante. E nessa situação, recomenda-se que, durante o período do velório, que as pessoas tenham atitude de respeito para com o desencarnante. Por tudo que nós já falamos, porque se esse desencarnante não conseguiu se desprender ainda, se ele está ali presente no próprio velório dele, perdido sem saber o que está acontecendo, vendo o quanto ele não está sendo respeitado. Então, são várias situações. Mas a sua pergunta, eu queria enfatizar isso para justificar a necessidade de que nós devemos ter muito respeito pelo desencarnante e a melhor forma de expressar esse respeito é falar, é a gente fazer orações, fazer preces. Porque a prece, ela cria um estado energético que vai favorecer rapidamente o entendimento. É como se tocasse na consciência daquele espírito. Então, as vibrações, as preces, elas são muito importantes nesse momento para ajudá-lo a se desligar totalmente do corpo e também para que ele possa abrir a sua consciência e ter a percepção do auxílio que ele está recebendo dos socorristas. Porque nós temos amigos espirituais que nos socorrem em todos os lugares que nós estejamos. E muitas vezes esses socorristas, eles estão justamente no velório, porque é onde o espírito está sendo atraído pela família, pelo desespero da família. Você sabe, Maria Antônia, eu há algum tempo tenho o hábito de incluir nas minhas preces esses socorristas. Apesar de não conhecê-los, eu sei que muitas vezes eu fui resgatado, né? Em momentos cruciais da minha trajetória espiritual. E desde que eu li o livro Os Mensageiros, Missionários da Luz, ou os livros, né? Eu acabei tendo um carinho especial por esses abnegados irmãos aí, desconhecidos eventualmente enquanto a gente está na esfera da carne, mas talvez conhecidos quando a gente está no plano espiritual. Então é uma boa lembrança. Existem muitos e muitos e muitos espíritos abnegados cuidando da gente, cuidando de se você tem alguém que desencarnou, cuidando desse seu ente querido e fazendo com que a justiça divina, com que o amor de Deus alcance. Aí vamos falar em justiça divina com o amor de Deus, e não falando num ato de eventualmente, né, de um castigo, de alguma coisa assim. Provando e ajudando e auxiliando que o amor de Deus possa alcançar a todos aqueles que estão sofrendo, mesmo nos recantos onde a gente vai parar pelo desequilíbrio. Eu vou parar aqui, tem algumas questões que são bem legais para o próximo programa, eu vou mantê-las aí. E fica sendo uma continuidade do programa de hoje. Chegou um momento muito especial, um momento da poesia, e nós escolhemos aqui a poesia Planta o Bem, do espírito Casimiro Cunha, extraído da obra Cartas do Evangelho. Na verdade e na justiça que a lei de Jesus encerra, receberemos de acordo com os nossos atos na terra. As ações do bem que fazes e as ações do mal, em suma, são sementes, serão árvores frutificando uma a uma. Evita os males do mundo, que dão árvores de espinhos. Planta o bem e terás frutos de amor e paz no caminho. Sobretudo, não te esqueças, se não podes dar vintém, que não praticar o mal é já fazer o grande bem. Quem perdoa, abre o caminho da vitória contra o mal, conquistando desde a terra a glória espiritual. Estamos chegando, infelizmente, no final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte desse programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão desta edição, às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 da manhã e às 20, e aos domingos, às 4 e às 12 horas. Lembrando que estamos ao vivo todas as quartas-feiras, a partir das 19h30, e todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999. São 20 anos levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos, com os seguintes integrantes: os comentaristas Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, a nossa querida Maria Antônia Paduan, que está aqui conosco, e este que vos fala, Sérgio Aguiar. Operadores de som, o André Sanson, que está sempre aqui aos domingos, e o Guilherme Pereira, que nos apoia nas quartas-feiras. A apresentação e hoje a técnica do Wilson Roberto Garcia. Ficamos então com o meu boa noite, o meu agradecimento por mais uma oportunidade de estar aqui, fazer um programa gostoso, leve. Gosto muito, Maria Antônia, quando você está comigo, porque me traz muita ternura, muita leveza. E eu passo então a palavra para você e peço que você faça uma oração de encerramento. Sim. Queremos agradecer aos nossos queridos ouvintes por estar conosco, por nos motivar a estarmos aqui todas as quartas-feiras. Obrigada ao Sérgio pelo carinho com que conduziu esse programa, ao Wilson, que pacientemente nos acompanhou aqui, nos dando todo o suporte técnico. E assim, vamos encerrando mais este programa, elevando nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e a Maria de Nazaré, para agradecer. Agradecemos ao Senhor a bênção de vida que nos concedeste e todos os recursos que nos provê para que aqui possamos realizar a nossa tarefa de aprendizes, aprendizes da vida, aprendizes do amor. Agradecemos ao Senhor por ter nos enviado Jesus, esse nosso irmão maravilhoso, paciente conosco, que nos trouxe o Evangelho, a boa nova que nos dá sustentação espiritual. Agradecemos a Maria, Mãe Santíssima, que com seu exemplo e com seu amor infinito no alto da espiritualidade, nos assiste a todos e em particular aqueles que enveredam no caminho do suicídio. Que a vossa paz, ó Pai Celestial, se estenda em todos os lares dos nossos irmãos ouvintes, de todos os nossos irmãos sofredores que se encontram nos hospitais, onde quer que estejam, necessitando de alento e consolo. Que assim seja. Você acabou de ouvir Programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor. Eles estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando.